Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá! É para entrar? Estamos no ar ou não? Estimados ouvintes, bem-vindos à segunda emissão do Silêncio. Ah, eu não sabia se estamos na hora, não? Ah, não, porque eu estou no visto o gráfico. Ah, o gráfico. E para vocês só tenho uma coisa a dizer. Ladies, leave your man at home. The club is full of ballers and their pockets full grown. And now, fellas, leave your girl with your friends. Cause it's 11:30 and the club. Jumping, jumping. So you say you've got a gun, yes you've got a man, but the party ain't gonna stop, so let me ha ha, let the weekend attack on my own. Isto é o reflexo ainda da semana passada, porque quando o Carlos Bonaparte falou da última música dele, que era Destiny Child, Jumping, Jumping, eu não associo o título à melodia, só depois, ao ouvi-la, depois não ia criar uma sétima intervenção para, só para dizer que me lembro desta música. Esta música ficava na memória aquela... Mas já foi na semana passada, agora vamos a outras 6 músicas. E o Carlos Bonaparte vai falar sobre a sua vida, sobre a sua existência e sobre o universo. Ora bem. E sobre o Sócrates. Claro, sobre o Sócrates. Sobre o Sócrates, que é bem lógico, é o culpado, não é? Sim, de nós estamos aqui. Não, nós estamos aqui não, porque se fosse por ano nós não estamos aqui. Ah, pois claro. Mas isto é uma coisa positiva, uma coisa boa, não é? Eu nunca podia ter culpa de uma coisa boa, não é? Pois claro. Mas, por exemplo, quando há aquela coisa do... Há pessoas na RTP que não fazem puto. Do Alberto da Ponte. Uma delas devia ser o Sócrates. Ah. Pensei que era ele mesmo. Não, pois, eu também. Mas ele, claro, não ia dizer... Há pessoas na RTP que não fazem puto. Por exemplo, eu. Não ia dizer isso, não. Até parecia mal. Ah, não sei se faz ou não, mas como fica sempre bem dizer mal, não é como o outro. Quem tu uma vez contaste? Não fez Aerosmith? Um grupo que acabou. Os Creed. Não foi os Creed que acabaram? Eu disse, ah, finalmente uma boa notícia. Não, foram... O Phil Collins deixou de cantar. Isso, foi o Phil Collins deixou de cantar. Ah, finalmente uma boa notícia. Ah, e tal, tu me estava... Ah, era só para dizer mal ou coisa. Ai, ai. É, olha, foi uma semana interessante. Mais uma semana interessante. Começou... Aliás, isto foi o fim... Segunda-feira foi o fim de uma semana louca. Começa terça-feira com o Windows ir à vida. Depois, claro, foi ter ficado sem microfone. Ao mesmo tempo, foi também a questão de a rádio ter ficado fora do ar praticamente 24 horas. Ainda eu não estava restabelecido. Já estava a apanhar um vírus na máquina e quase ficava outra vez sem Windows. Pronto, mas vá lá. Felizmente se resolveu tudo. E aqui estamos nós para retomar a normalidade das coisas. A normalidade é que eu vou testar, hoje ao longo das 6 intervenções, um bocadinho cada, vou testar o conhecimento musical do Carlos Bonaparte de termos atuais. Uhum. No domingo houve Grammys, que eu vi a cerimónia toda, mas isso será abordado. Não agora, não hoje. Houve a cerimónia dos Grammys, que distingue, de acordo com os votantes e júris e determinados de lá da organização, que distingue os melhores da música ao longo de 2013. Na verdade, Carlos Bonaparte. Dizem que sim. Eu vou perguntar aqui algumas categorias em cada intervenção. Isso é muito chatido. Pois. Segundo, por isso é que eu disse segundo o juiz e tal e tal. Vou perguntar aqui algumas categorias, a ver se o Carlos acerta, a ver se ele é o maior ou não. E vou começar pela mais óbvia de todas para ele, que foi o melhor vídeo musical. Olha que eu já acertei e tu já falhaste. Os nomeados foram Jay-Z, Picasso Baby, A Performance Art Film, Macklemore and Ryan Lewis Can't Hold Us, Jack White, I'm Shaking, Justin Timberlake com Jay-Z, Sweet and Tie, e Capital City, Safe and Sound. Que não preciso entre dois, mas acho que foi o Macklemore. Não, Justin Timberlake e Jay-Z com Sweet and Tie. Eu também vês como não sabes, já estás também muito... Entre estás muito... Já estás muito mal. Ela, estamos aqui ao fim do mundo à volta. Abre aí. À volta do nosso estúdio. Ora bem. Tens que ser pois, está bem. Pronto, aqui à chuva. Um sim, mas podes dizer dois. Agora, vamos a outra categoria. Que isto aqui foram 80 e tal categorias. É complicado. É uma categoria. Ouviram? O caso vai à parte que é uma categoria. É uma categoria! Ora bem. Mais. Melhor arranjo de instrumento. Não, isto era muito complicado para a tua cara. Diz lá! Não! Diz lá! Não! Diz lá! Melhor arranjo instrumental. Vamos só uma categoria de filmes. A melhor banda sonora. Para, aqui dizem média visual. Portanto, há uma coisa das médias visuais. Nomeados: Argo, The Great Gatsby, Skyfall, A Vida de Pi, Lincoln e Zero Dark Thirty. Skyfall. Ganhaste! Foi a Skyfall. Como é que adivinhaste? Cara? Não, não. Eu que ouvi falar na vida de... Ah, e o Carlos estava longe do microfone, mas isso... Também já ouvi a vida... Também ouvi falar na vida de Pi, mas... Não conheço nenhuma banda sonora. E o Lincoln. Eu esqueci de ver a estreia do Lincoln cá em Portugal no outro dia. Cá em Portugal, na televisão. Claro. Agora, o melhor álbum de reggae. Reggae. Bess Ammon, One Love, One Life. Cizia, The Messiah. Ziggy Marley in Concert. Sly and Robbie and the Jam Masters, Reggae Connection. E Snoop Lion com Reincarnated. Snoop Lion? Não, Ziggy Marley in Concert. Eu ia dizer Ziggy Marley. Ah, muito fraquinho. Não, eu ia dizer Ziggy Marley porque é o mais conhecido. Mas para mim o melhor foi Snoop Lion. Estás muito fraquinho. Bom, acho que foi até em termos de... Não foi propriamente uma revelação, mas... Eu não sei se foi uma revelação, não sei se ele surgiu a cantar este ano ou não, mas... entrou em grande. Está mal, eu também tenho para ter o Richie Campbell. O Richie Campbell? Tu estás a ver um português a ganhar. Não, mas pelo menos pus nome para os nomeados para dizer que... Nem que ficasse em último, mas pelo menos ficava pronto, tu estás a ver um português a ganhar uma nomeação para os Grammys? Não. Bem parecido. Produtor do ano, excluindo a música clássica, com o nome da categoria é mesmo Producer of the Year Non-Classical. Pharrell Williams, Rob Cavallo, Dr. Luke, Ariel Edgeside e Shep Tweedy. Ui, parece que muito rápido. Pharrell Williams, Rob Cavallo, Dr. Luke, Ariel Edgeside e Jeff Tweedy. Vou por Pharrell Williams. Ganhou Pharrell Williams, Carlos Bonas é very intelligent. Pronto. Agora vamos à música. Está 2-2, não está mal. E teve para fazer um sucesso mesmo, um nome mais previsto. Isto não é as categorias mais secundárias, digamos assim, menos conhecidas. Mas para o Carlos, uma parte toda é conhecido, que ele sabe todo. Porque mas... Ziggy Marley, eu acho tão mal. Eu, pronto, não sei, não conheço, também não conheço o álbum do Ziggy Marley. Mas era muito óbvio que ia ser ele a ganhar, porque é a família Marley, quanto mais seja pelo apelido, continua a dominar. Ah, pois claro, pois claro. Tu vês, por exemplo, o Damien Marley, que não canta assim nada de especial, é mais um... Mas é Marley. É Marley, mas é mesmo, mas a questão é essa. É Marley. Só, enfim. Bom. Não quer dizer que não goste de Ziggy Marley, mas... Manda-me os piropos. Snoop Lion foi muito melhor. Ora bem. Música 2, que vai abrir a nossa edição, chama-se Piropos de Amor. Digamos que eu escolhi esta música, mais uma vez vou reportar algumas coisas que já aqui foi falado. Desde 2013, eu não sei se já reparaste nisso, que tem sido muito frequente. E não é propositado, mas vai acontecendo que é mesmo o meu estado de espírito. O tempo em que havia família, os anos 90, quando era criança, quando íamos de carro, esse tipo de coisas. Tu nasceste numa época muito felizada. Também. Pronto, mas sim. Eu ontem lembrei-me de ti na apresentação de um livro em que o escritor disse eu nasci numa época muito... Tive muita sorte em nascer na época em que nasci. Nasci em 1958. E atravessei toda a década de 60 a ouvir Beatles, Bob Dylan, Rolling Stones, aquele entrava tudo. E eu cheguei a assistir a concertos de todos eles. E eu tive muita sorte em nascer na época em que nasci. E eu, olha, quem é que também diz isso, mas 30 anos depois. Como vês Carlos Bonaparte? Não, tudo bem. Como ouves Carlos Bonaparte, outras para, décadas as pessoas sentiram-se felizes. Eu não digo que nascesse azarado, mas aquilo que. Pronto, mas ele aí fez referência a uma coisa, não é? A referência aspecto. Musical, pronto. Foi muito importante na exatamente. Vida dele. Pronto, nesse aspecto sim. Mas eu estou a falar em termos globais, não é? Em termos globais, eu nasci numa época afortunada, não é? Porque. Pronto, apesar de lá da guerra na Jugoslávia, acabou a Guerra Fria, não é? Já tínhamos televisão a cores a 100%. Começamos a ter mais canais. A tecnologia permitiu-nos acesso à internet. 100%, 100% para quem tivesse. Eu, quando sim. Na minha casa ainda havia televisão para ti. Sim, em casa da minha avó também havia. Mas pronto, não, eu digo 100% no sentido de gerar uma tecnologia perfeitamente funcional. Não é? Até os anos 80 foi feito em termos experimentais. Depois, desde 7 de março, 80 que tem sido assim. Mas, pronto, quer dizer, ou seja, nasceu, ou seja, começa a internet chega a Portugal 5 anos depois de ter nascido. Também há que ter isso em conta. Tínhamos entrado para a CEE no ano em que eu nasci e Portugal conheceu uma evolução económica. Está bem que agora está a voltar àquela altura, pouco e pouco. Mas, conheceu uma evolução económica, ou seja, naquela altura nós não sabíamos, conheceu uma evolução económica e social bastante interessante. Enfim, os relatos de futebol na rádio não é que na altura não tivessem sensacionalismo, não é que não fossem cativantes, mas o facto da facilidade das tecnologias permitiu que houvessem mais jogos a serem relatados, ou seja, em vários aspectos, mais até em termos de comunicação, de forma geral, mas em vários aspectos. Os livros em braille começaram a ser mais frequentes, para quem não vê, a aceitação social também foi outra. Muito bem, muito bem. Agora, faz sentido. O tempo que havia família, a música. Pronto, e esta música vai precisamente nesse sentido. As viagens de carro, não é? Para mim, as viagens de carro, lá com a família. Não é que eu gostasse muito, eu gostava muito por uma coisa muito simples. Pelas músicas que eu ouvia, apesar de serem quase sempre as mesmas, porque nós não tínhamos assim muitas cassetes, de vez em quando comprávamos uma ou outra, mas. Mas eu gostava muito daquelas cassetes e gostava muito daquelas. Aquelas músicas. E. Olha, por exemplo, eu nasci numa altura em que ainda havia Carrefour. Por exemplo. Oh, isso. Não acabou. Não, tu nasceste numa altura em que, até perto da nossa zona, Euromarché antes do Carrefour. Era, exatamente. Ah, o Carrefour já foi quando tinha faz 7 anos. Tu lembras-te daquela coisa? Não sei como é que ele se chamava, se era uma Guimbra, sei como é que se chamava aquela coisa. Antes de haver ali o Arrábida. No shopping? Sim. Aquilo era uma pista de motocross. Bem, basicamente. Quantos se espetavam para ali? Não, era uma pista de motocross mesmo. Mesmo? Sim. Meu pai chegou e ia vendo lá corridas. Que é giro. Como é que aquilo era uma pista de motocross? Então, espaço não faltava para isso. Espaço para aquilo ao fundo. Está bem, um espaço, mas aquilo era inclinado como o caraças. Então criava-se. As pistas de motocross criam-se também. Sim, está bem, ok. Andavam lá as voltas aos saltinhos e bam, bam, bam. Sim, sim. Ok, pronto, que se fizeste lá já percebi. Mas aquilo, nos últimos anos, já não havia lá corridas? Não, não. Não sei, se não me lembro. Não, nos últimos anos, sabes porquê? Porque eu lembro que eu ia para o teatro precisando por ali. Ah, então, não sei. Aos sábados de manhã, e às vezes aos sábados à tarde, quando havia, não é? E à semana, que quando nós tínhamos espetáculos importantes, também havia a chegar à semana. Pronto, mas no tempo em que nós dois estivemos em Moçambique, era pista de motocross. E então, digamos que, pronto, que era, como é que é dizer, toda uma época para mim deliciosa. Eu adorava, e depois aquela altura em que eu vivia lá no Barro, eu ainda hoje sonhei com essa casa. Ainda hoje, precisamente hoje, sonhei com essa casa. Para mim fica-me para a história, fica-me marcada aquela casa. Fica-me, porque era grande, era segura, era uma casa, sei lá, tudo, aquilo, tinha uma coisa que eu gosto muito, que é, não era no resto do chão, ou seja, as saudades que já diretamente tinha... à tua frente, quanto muito tinhas outras casas, certo? Mas não era a mesma coisa, como é que se explica? Não era assim tão... Nós éramos no segundo andar? Não sei explicar, sei lá, eu podia ter a janela aberta, que sabia que ninguém ia entrar pela janela, minha casa. Ou seja, ninguém ia entrar para a minha casa, percebes? Não ia. Só se tivesse um escadote. Mas se tivesse um escândalo, estava muito nas vistas, percebes? Porque ia passar para a casa do vizinho de baixo. Às 5 da manhã não dava muito nas vistas. Não, ninguém ia ver. Não. Eu estou a falar durante o dia. Ah, está bem. Durante o dia podemos ter a janela aberta, ou seja, ouvir-os lá os meus a jogar lá fora, não sei o quê, enquanto estava ali a jogar Nintendo, não sei quando. Sinceramente, é daquelas coisas que eu não consigo esquecer. E então as cassetes eram nessa casa, sei lá, e a sala era enorme. Tinha também ali, portanto, tinha ali a televisão, tinha a Nintendo, mas tive ali a Mega Drive, que era uma coisa que eu gostava bastante. E tudo isto, eu fazia uma pausa para sair e ouvir músicas como esta. De vez em quando parávamos o carro, íamos até... Sabes que nós dávamos a... Eu não sei. Eu sei que nós dávamos ali o passeio à Boa Vista. A Boa Vista fica perto da ponte. Não. Não? Não. Então, a pé, não. A pé fica bem quanto tempo? Quer dizer, depende do caminho que tomas. Campo Alegre... É porque eu tenho a impressão... Bom Sucesso, Boa Vista. É por aí, não. É que eu tenho... Não, a rotunda da Boa Vista não é longe. É porque eu tenho a impressão que nós passávamos a ponte a pé... A ponte a pé. Quando fomos ao Puerto. A ponte a pé. E depois dámos a voltinha, que era a voltinha dos tristes, íamos a Boa Vista, não sei quanto. E parávamos precisamente... Ou seja, para voltarmos para cá... Pela ponte? Era isso. Voltámos pela ponte. Se calhar também era Boa Vista, seria perto da Boa Vista, mas queríamos escrever. Pronto. Mas era Boa Vista. E no caminho andava sempre a ouvir os piropos. Das raparigas a ti, não é? Era. Uhum. Não, mas eu chegava ao carro e voltava. Chegava a ouvir. Voltava ao carro e chegava a ouvir esta música, esta e outras, da Agatha e não só, mas esta é uma das músicas que me fica na memória. É uma das músicas que me fica na memória, das coisas que eu gosto desta. Esta música fica-me na memória mesmo por isso, pronto. Faz-me voltar a esses tempos. Faz-me voltar a esses tempos de mais pequeno, de quando tinha 10 anos. Esta música é de 95, tinha 9 anos na altura até. E pronto, gostava muito e faz lembrar muito esses tempos. É a canção número 1 que tem o título. Piropos de Amor. O amo em quase sempre. Intérprete. Agatha. Orquestração. Cassette Craftsman. Diz-me coisas lindas agora, agora, seja onde for. Quero que me digas agora, agora, piropos de amor. Diz-me coisas lindas agora. Aqueles bonitos que fazem corar, desejos aflitos, doce cortejar. Na rua, na cama, num sítio qualquer, piropos de amor, toda a gente quer. Sentir no ouvido palavras de mel, um pouco gemido, bem à flor da pele. Eu gosto de ouvi-los como devem ser, ainda bem que há homens que os sabem dizer. Diz-me coisas lindas agora. Eu gosto que digam que linda que és, ser galanteada da cabeça aos pés. Ouvir bem baixinho a frase perfeita, toda a mulher gosta, nenhuma rejeita. Daqueles bonitos que fazem corar, desejos aflitos, doce cortejar. Na rua, na cama, num sítio qualquer, piropos de amor, toda a gente quer. Diz-me coisas lindas agora, agora. Seja onde for, quero que me digas agora, agora, piropos de amor. Diz-me coisas lindas agora, agora, seja onde for. Quero que me digas agora, agora, piropos de amor. Diz-me coisas lindas agora, agora, seja onde for. Thank you. vou eu testar os conhecimentos depois destes piropos. Há aqui uma categoria que eu ia passar à frente, mas já que é latino. Melhor álbum pop latino. Frankie G, Fade, Hope e Amor. Draco Rosa, Vida. Ricardo Montaner, Viajero Frequente. Alex Sintec, Sintec. E Tommy Torres, 12 Histórias. Ricardo Montaner. Draco Rosa, Vida. Tá mal. Não, também não tá mal. Ai, também não está mal. O Carlos Bonaparte dá autorização para que este... Até há categorias de gospel. Isto dos Grammys é mesmo uma coisa muito, muito alargada. É. E muito complexa. Agora, de gospel vou falhar de certeza. Não, eu passo à frente. Eu não estou a dizer... Se eu tivesse a dizer todos, tínhamos um programa de 4 horas. Jazz também há vários. Olha, New Age, Bad the Fig. Bad the Fig não, Bad the Freak. Melhor álbum country. Casey Musgrave, Same Trailer, Different Park. Jason Aldean, Night Train. Tim McGraw, Two Lanes of Freedom. Blake Shelton, Based on a True Story. E Taylor Swift, Red. Eu daqui eu acabo de contar uma história de Taylor Swift. Eu acho que eles vão... Não sei se eles terão que... Mas acho que eu vou pôr na Taylor Swift. Não. Casey Musgraves, Same Trailer, Different Park. Eu acho que a Taylor Swift não ganha o prémio nenhum. É muito estranho este... Acho que o ano dela já foi em 2012. Não, é isso. Casey Musgraves. Ah. Ganha. Tá bem. Destes quatro... Aqui um que eu ia... Sim. Destes quatro, prefiro os álbuns do Black Sultan e do Jay Aldean. Eu ia passar esta categoria à frente, mas não vou. Mais à frente vão perceber porquê. Best Country Duo Group Performance. O melhor grupo, ou melhor dueto de música country. Kelly Clarkson, Don't Rush. The Civil Wars, From This Valley. Little Big Town, Your Side of the Bed. Tim McGraw, Taylor Swift e Kate Urban com I Way Don't Care. E You Can Make Old Friends de Kenny Rogers e Dolly Parton. Isso ainda canto. Quem ganha? É... Isto é música, não é? Sim. Eu não conheço nenhuma destas músicas, mas vou... Nada. Vou pegar os stories. Até eu conheço. Da Taylor Swift e não sei o quê. Não. Não? The Civil Wars com From This Valley. E porquê que... Mais à frente irá compreender o Carlos Bonaparte. Se bem que destes, isto é duetos e eu daqui não vi... Só vi que só vi um dueto. Dueto ou grupo. Dueto ah, ou... Okay. Eu disse dueto ou grupo. Tu estás a dormir. Não. Bom. A última desta intervenção. Situar-se-á. Fuck. No melhor álbum de rap do ano. Macklemore e Ryan Lewis com The Haste. Drake com Nothing Was The Same. Jay-Z com Magna Carta Only Grail, não é Magna Tuna Cartola. Kendrick Lamar com Good Kid, Mad City. E Kanye West com Yeezus. Qualquer um deles é bom, mas é para mim, acho que está mais à frente mesmo do Jay-Z. Macklemore e Ryan Lewis com The Haste, não sei como é que se diz. Nós vamos agora. Não faz muito sentido. Para ti nada faz sentido. Não é isso. Atribuírem este prémio não atribuírem o devido ao clipe. Porque os Michael Moore estão a usar um estado de graça. É, eles estão... Tipo, Taylor Swift do ano passado. Eles são a Taylor Swift de 2013. Pois, mas não queiras comparar o conteúdo de uma coisa e de outra. Mas não interessa. Iremos devidamente recuar para aí 10 anos em relação a mil... Deixa-me só fazer um parênteses. Achas que a Taylor Swift tinha... Está like para ganhar tantos prémios como ganhou em 2012? Daí eu concordar mais com o Macklemore Ryan Lewis ganhar vários prémios do que com o Taylor Swift ganhar vários prémios. Exatamente. Então é que eu estou a dizer, não queres comparar o conteúdo e a categoria das músicas e das produções. Isso é que eu estou a dizer, não estou a ver porque é que... Se bem que aqui é diferente, o Grammys não tem a mesma influência que tem a MTV, também é verdade. Pois, tem mais. Tem mais... Também. Pronto, aos músicos que preferem ganhar um Grammy ou um prémio da MTV. Está bem, não é isso, mas estou a falar em termos de isenção... Não é? E quem é que tem mais isenção? Parece-me ser estes. Estes? Os Grammys. Por isso é que estou a dizer, não me surpreende. E tu ligas até um Swift ter ganhado 4 prémios na MTV. Por isso é que estou a dizer, não é ganhado, é ganho. É ter ganhado. É a mesma coisa. Não é. O ter ganhado está a ganho. São os dois patentes diferentes para o verbo ter e estar. Está bem. Então, pronto. O verbo ser. Devidamente, vamos recuar até a década de 80. Não sei exemplificar o ano, mas 85, 83, por aí... Há um senhor que eu já tive o prazer e o gosto de, num domingo de Páscoa, assistir ao vivo, chamado Herman José, em que, a certa altura, ele cria um programa, quer dizer, vários. Ainda hoje, os comediantes, não da nossa geração, mas pouco mais velhos, se perguntarem qual é o grande, aquele, o patrão deles, estou a usar a referência deles, enquanto que, não, é o Herman José em si. Ah. Cresceram a aprender com o Herman e a rir com o Herman. E entre Herman Enciclopédia, o Carlos acabou de referir, entre Hermanias, entre Casino Royal, surge também o tal canal. E há uma personagem que fica na memória de todos nós, chamada Serfim Saudade, em que há várias coisas que me... Primeiro é lembrar os tempos de infância que eu vi o Hermanias, o Serfim Saudade de vez em quando fazia lá as suas aparições já noutra forma, porque o original já vinha de antes. O original, quer dizer, o mais frequente, já vinha de antes. Faz lembrar a infância em que eu sorria com ele e que gravava programas, quer de Hermanias, quer de Herman Enciclopédia, quer de Parabéns, menos frequente, mas também o Parabéns aparece lá. E faz lembrar conversas recentes sobre os cantores de música popular que o Serfim Saudade satirizava. O senhor imigrante que veio com o cabelo à Marco Paulo e cheio de voltas e camisa desapertada e com as letras muito educativas e muito, muito elaboradas, que demoravam 5 minutos a fazer. E acho piada a maneira como ele se apresenta em palco neste Serfim Saudade e as meninas que traz com ele a cantar. Uma delas foi a atriz. Helena Isabel. Sim. E cantava o Robin, nós chamamos-lhe assim. Quando exatamente, vai à missa, exatamente praticando é bem a justiça, do Robin dos Bosques. É. Como atriz, é quase uma porcaria. Bom, é um termo no filme, uma canção, se não me lembro, se não me engano. E, devidamente, o Serfim Saudade apresentou várias músicas, porque não é só a paródia, é que aquilo eram originais. Com colaboração, esta não tenho a certeza, mas certeza, quase certeza, o Carlos Paião, porque o Herman José e o Carlos Paião, juntos, produziram várias melodias que ainda hoje cantam por aí. E já o Mundial está-se a aproximar, o Mundial de Futebol, de certeza que vai saber outra vez o Vamos a Cambadão, que foi da autoria deles. Ele canta com o Vitorino, não é? Com o Janito Salomé. Quem? O Herman José. Ah, canta? Canta com o Janito Salomé. Ah, canta? Nunca ouvia cantar com o Janito. É capaz, pá, tudo isso. Não tenho a certeza. Ou é, mas ele não canta sozinho. O Serfim canta? Não. No Vamos Lá Cambadão, ele não canta sozinho. E também não é com o Carlos Paião. Não é sozinho? O Herman José? Então não é. Não a tem, mas acho que não. Tenho quase certeza que não. Pá, não interessa. Se fosse com alguém, era com o Carlos Paião. E nesta música e noutras, atenção que ele faz a paródia. E é para as pessoas rirem e faz lá os movimentos e depois as raparigas estão uma para cada lado e a cantar é quando se lembram do coro e uma olhar para a outra ver como é que ela está a fazer, que é para fazer igual ou melhor, e com a chiclete na boca e de boca aberta elas enquanto estão no palco. Mas atenção que ele está a fazer paródia, mas o pior disto tudo é que há cantores assim. Havia e há cantores que ainda cantam pior. O Herman já não canta mal, mas ele, há alturas em que engana-se na letra ou desatina de propósito. E que tem meninas que são como aquelas duas que estão a descrever, e que a vida deles, musicalmente, a profissão, não, na generalidade a profissão deles não é aquela, mas a vida deles musicalmente é assim, é cantar aquilo, ou pior, quer dizer, é pior, porque as melodias são menos trabalhadas, as letras são menos elaboradas, e as meninas ainda são piores que aquela. E eles levam a vida assim, o que é uma coisa que me... Eu e Nauta estava a ver o vídeo da música que vamos ouvir e estava a pensar, os cantores são assim, o que é que eles têm na cabeça? Pronto, foi o que eu pensei. Porque... eles não conseguem. Sabe o que é que eles têm na cabeça? O quê? Eu sou o poeta frio. Não saem, não conseguem sair, não conseguem exibir mais do que aquilo, mas pronto, é a vida deles. O Serfim Saudade faz as suas alusões e sátiras muito boas. E já que na semana passada ouvimos Fado do Ciúme, e tenho a impressão que há duas semanas eu escrevi uma coisa de ciúme da Ágata. Pois foi. Tudo foi por ciúme. Tudo foi por ciúme. Eu na altura disse, eu podia escolher uma, mas vou escolher outra. A uma que eu podia escolher há duas semanas vai ser ouvida agora, como resposta mais uma vez à Ágata. O ritmo vai acelerar um bocado, mas continuamos na música popular portuguesa, neste pop mais... Isto é um pop, no fundo. O Serfim Saudade vai cantar Tempestade de Ciúme, que eu conheci através da RTP Memória. Ciúme, ciúme, ciúme, ciúme, ciúme. E elas, ciúme! Vocês vão ouvir. É muito, muito bom essa música. Mas a letra até tem... Lá está. É a letra Herman e a Caixa Espanhol. Está bem conseguida para o género que é. Deixa as caras na parte. Vamos lá. Então, vamos lá, cambada. O Serafim, saudade de escutar Tempestade de Ciúme. Hoje vim para casa mais cedo do que é habitualmente. Abri a nossa porta sorridente e disse: olá, querida, já cheguei. Não te vi na sala, nem mesmo na cozinha te encontrei, nem na casa de banho bem chamei. Lembrei-me então do quarto e nele entrei. E o que vi naquela hora, eu jamais pela vida fora irei esquecer. Irei esquecer. Tempestade de ciúme fez de mim, como é costume, um outro ser. Quero eu fazer, tenho ciúme, ciúme, ciúme, ciúme, ciúme. Ciúme. Tenho ciúme, ciúme, ciúme, ciúme, ciúme. Ciúme. Se volto a vir como este vi, dou-vos um tiro a ele e a ti. Não sei porquê, sou ciumento, ciumento. Só sei que tenho ciúme, ciúme, ciúme, ciúme, ciúme. Rita, ciúme. Tenho ciúme, Rita, ciúme. Dá-me outro lenço, faz favor. Ciúme, ciúme. Se volta a ver como este vi, dou-vos um tiro a ele e a ti. Tenho ciúme, só sei que tenho ciúme de ti. Obrigado, Rita. Obrigado. Estava habituado a ver-te à minha espera na cozinha a lavar a roupa, tão sozinha, sempre a pensar que tu eras só minha. Vil desilusão saber que não me ia, mas afinal que sou para ti comum qualquer mortal. E esta dor de cabeça faz-me mal. E o que vi naquela hora, jamais pela vida fora irei esquecer. Irei esquecer. Tempestade de ciúme fez de mim, como é costume, um outro ser. Quero fazer, tenho ciúme, ciúme, ciúme, ciúme, ciúme. Ciúme. Tenho ciúme, ciúme, ciúme. Esta nada está brincadeira. Ciúme. Se volta a ver como este vi, dou-vos um tiro a ele e a ti. Não sei porquê, sou ciumento, ciumento. Só sei que tenho ciúme, ciúme, ciúme. Ciúme! Vai todos comigo! Tenho ciúme! Todos a darem uma grande forcinha, hein? Ciúme! Se volta a ver como este vivo, ouço um tiro a ele e a ti. Só sei que sou ciumento e tenho ciúme de ti, musical! Ele e a ti. Só sei que sou ciumento, ciumento, que tenho ciúme de ti. Ai, eu tenho ciúme de ti. Ai, de ti. Ciúme. Ciúme. Linda cantiga, hein? De volta ao auditório, afinal não era o Sanita o Sanita Sanita Jalomé. Sanita, para onde ele quer ir? O que eu queria dizer é que não era o Sanita Jalomé, mas sim o Luís Presas, o Carlos Paião e uma senhora que eu desconheço a identidade, mas hei de saber daqui a 22 anos. Aquela voz não é nada estranha. Melhor canção de rap. É melhor não dizer o título inglês. In Problems, Holy Grail, New Slaves, Started From The Bottom e Thrift Shop. Então não há artistas? Eu só conheço aqui duas, a do Macadam. Pá, mas aqui o que eles têm é os autores da música. Ah, está mal. Thrift Shop é de Michael Moore e Ryan Lewis, Only Grail e Jay Z. O Def Jam, Jesus, o álbum Jesus, o Kanye West, New Slaves, e os Drake Start From The Bottom. É, é assim, eu até por questões de vendas, eu ia mais para o Only Grail, e acho que é o melhorzinho. Mas? É, eu vou para o Only Grail, embora há aqui três que discutem muito, o Thrift Shop não percebo como é que essa música pode ter chegado tão longe, não tem qualidade nenhuma. Para ti? Para não, para mim não tenho. O resto pronto, do álbum está só para ficar a saber, foi ela que ganhou. A melhor canção rap. Melhor colaboração, o cantonice, cantadeira, no rap. Jay-Z com Justin Timberlake, Only Grail. G. Cole com Miguel, Power Trip. Jay-Z com Beyoncé, Part 2, On The Run. Kendrick Lamar com Mary J. Blige, Now or Never. E Wiz Khalifa com The Weeknd, Remember You. É só o featuring. Deixa. São todos featuring. Ah, pois. Eu voltei para o Jay-Z com o Holy Grail. Ganhastes. Para mim acho que foi das melhores melhor músicas. Performance, melhor desempenho no rap. Drake, Start From The Bottom. Macklemore, Ryan Lewis com Wenz, Thrift Shop. Eminem, Berserk. Jay-Z, Tom Ford. Kendrick Lamar, Swimmy Pools, Drink. Eu vou ter que, apesar de estar em desacordo, vou ter que ir para o Michael Ryan. Ganhou o Thrift Shop, pois. Muito bem. Embora eu, para neste caso, até ia para o Eminem. Melhor álbum também. Melhor álbum R&B. Melhor álbum R&B que... Já te vi. Melhor álbum R&B. John Legend, Love in the Future. Chrisette Michelle, Better. Alicia Keys, Girl on Fire. Faith Evans, R&B Divas. E TGT, Three Kings. Vou para John Legend. Alicia Keys, Girl on Fire. Melhor... Essa música ainda está... Melhor... Isso é tão antigo. Melhor álbum contemporâneo urbano. A música urbana, se quiser assim. Sim, Tamar Braxton, Love and War. Rihanna, Unapologetic. Já vou escutar aqui músicas dessas coisas. Fantasia, Side Effects of You. Sal & Remy, One in the Chamber. E Mack Wilds com New York, A Love Story. Where do I begin? Eu tinha aqui duas indecisas, mas eu vou apostar na Rihanna e depois já te explico porquê. Ganhou! Exatamente. Unapologetic. Mas há aqui uma... Eu vou explicar porque este era muito fácil. Sabes porquê? Porque este foi para aqui para ganhar, porque este álbum era em 2013. Os álbuns são no final de 2012 também entram. Isto é como na Bola de Ouro, os bons estão apontados em novembro ou outubro de 2012 e entram para 2013. Prontos. Pumba. Já estavas com as tuas coisas. Pumba. Mas para todos os efeitos... Melhor. Mas aqui já vi aqui. Eu não sei porquê. Para mim isto era fácil, mesmo por esse motivo. Porque o álbum... Está bem, saiu a 16 de dezembro de 2012. Mas se é 2013, não é tão 2013. Se não era 2012, 2013. Melhor. Porque os nomeados para os Grammys não são feitos a 31 de dezembro. Não esqueças disso. São feitos antes. Está bem, mas... Os que saírem depois disso já ficam para o ano a seguir. Melhor canção R&B. Push Your Love Girl, que tenho exato um Justin Timberlake. Best of Me, Anthony Hamilton. Love and War, Tamar Braxton. Only One, PJ Morton com Stevie Wonder. Walking Down in the Street, Stevie Wonder. Without Me. Stevie Wonder. Eu sei. Ah, Pretty Woman. Mas é a mesma coisa para mim. Without Me. Essa é a linha, coitadinho. Fantasia com Kelly Rowland. E olha a Kelly das Destiny. E a Missy Elliott. Há aqui nomes interessantes, mas eu vou para a Tamar Braxton. Justin Timberlake com Push Your Love Girl. Agora vamos até um barco que não é branco. Ou um navio branco. É verdade, um navio branco que é, para é um barco negro. Ora bem, eu... Chegaste muito rápido. Sim. Sabes que eu... Há coisas que eu acho muito interessantes. E sabes que vai estrear um programa na Antena Web chamado Por Ruas e Cidades. Tem a ver, tem. Por ruas e cidades, que vai-se a trazer músicas ou de cidades, ou locais, ou de culturas, ou não sei o quê. E estava à procura de material, a ver se na altura ainda a ver se havia condições. E descobri que, e nas discografias dos artistas, isto é quase, em quase um álbum, há pelo menos um tema. E então eu decidi, bem, lá do Ney Mato Grosso, que isto é enorme, são muitos álbuns e tal. E encontrei esta versão do Barco Negro, eu pensei, ui, deixa cá ouvir isto. E comecei a ouvir, eu lembro de várias coisas. Primeira, da lógica de um programa um contra o outro, que é um dos programas de... não é a origem do Canal 2, mas surgiu no Canal 2. Lembrei-me daquela... Eu já falei disto algumas vezes. Aquelas coisas do... Aquele arquivo enorme que nunca mais acaba, que é um arquivo enorme que é uma porta, o meu disco é uma porta para o mundo, sei lá. E vou lembrar precisamente disso, porque faz lembrar... Sabes, é esta a música que vem a seguir. Faz lembrar... Nós estamos aqui todos. Nós estamos aqui todos numa imensa terra. Não é que estejamos todos a lutar uns contra os outros, mas... Sei lá... Ninguém está propriamente seguro, como é que ia dizer. Não sei explicar... A inquietude que me traz esta versão. Continua a falar! A inquietude que me traz esta versão, a inquietude que me traz esta... A organização desta melodia... Não sei, faz-me lembrar... Deixa-me assim... Algo... Não sei, não tenho palavras. Deixa-me um tanto... Embora, pronto, gosto de recordar, porque também me faz reportar aos tempos da Amália Rodrigues, em que eu escutava as cassetes da Amália Rodrigues. Mas, simultaneamente, faz-me pensar, porque... Estamos a ver um nome brasileiro, que é um nome influente, o Ney Mato Grosso. Mato Grosso! Para quem não sabe, também é um nome de estado no Brasil. Exatamente. O Mato Grossense. É verdade. E faz lembrar... Ou seja, eu não sei porque eu ouço a voz do Ney Mato Grosso. Isto quase que me faz passar para um Brasil mais ativo, não sei mais explicar. O gigante acordou. Como se tivesse, não é que não estivesse em guerra, mas... Aquela coisa do... A qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E a música do Barco Negro, que tem a ver com partida, tem a ver com... Não é? Faz lembrar também um bocado isso. Já a música em si, já a letra em si, faz lembrar um bocado isso. Até porque não sei se os ouvintes com certeza que sabem, não é? A versão original não era esta. A versão original era a Mãe Preta. Enquanto a chibata batia no seu amor, que foi cantada pela Conceição, não sei quem, depois foi popularizada pela Dulce Pontes outra vez. Mas pronto, e esta música é a Barco Negro, não é? Mas será, para lembrar todas estas coisas, porque esta porta para o mundo está cada vez maior. A minha porta para o mundo está cada vez maior. É tão bom. E depois sabes que isto fez-me recordar. Eu na altura depois deu-me para isto. Foi ao arquivo da rádio. E mais do que os intervalos, mais do que os reclames e não sei o quê. O que eu gosto mesmo é de ouvir as emissões. As diferenças, as coisas que eu na altura sabia, que entendo porque não, ou fui pesquisar, ou porque era um conhecimento adquirido mais recentemente, e que entendo já me tinha esquecido. Estamos sempre a aprender, Carlos Bonaparte, ao escutar o arquivo da rádio. E não sei explicar, coisas. Não, mas mesmo os meus programas, a forma como eu apresentava, as coisas que fui mudando, o som, porque eu quando comecei a gravar, um contra o outro, acho que já não. Eu não fui à primeira emissão, mas lembrei-me dos tempos em que eu escutava, em que eu quando gravava era aquele som do gravador. Para isso ele ainda servia. Faz lembrar isso, faz lembrar, por exemplo, que eu até, lembro-me também às vezes disso. Quando estou a ouvir as músicas e a pensar, eu passava isto tantas vezes. E agora já não passo para há 3 anos. Estamos em evolução constante. O ser humano é um evoluidor. Pronto. E esta música faz lembrar de todas essas coisas. Por isso, vamos ouvi-la. Nem Mato Grosso, que é a quarta vez que passa aqui. Lembro-me da altura que eu comecei a chamar Mato Grosso. Quanto escolheste? Eu escolhi nem Mato Grosso. Nunca vi racho de cobra, nem couro de lobisomem. Sem correr o bicho pega e se ficar o bicho com... Homem com H. E ele respondeu com poema. Poema, perfeito. Isto no dia 16 de julho de 2011, há quanto tempo? O homem na noite da lua. Lembras-te dessa gravação? Foi toda a vida depois. Não foi bem isto que disseste. Só tínhamos gravado já tudo e depois um foi abaixo. Já reparaste que Ney está presente na Britney Spears e na Whitney Houston? É verdade. E depois, no dia 12 de maio de 2012, infelizmente, ouvimos Dança da Lua, Eugénia Melo e Cássio na Mato Grosso, que a Antena 1 faz questão de continuar a passar. Mas, bom, mudou muita coisa e essa porcaria não mudou. A canção número 3 vai ser trazida pelo Neymar Tocosso, com um barco que chama-se Barco Negro, a música. É, Barco Negro. Vamos lá carregar no rec e gravar a quarta intervenção disto, que já começou. Começou neste momento, depois do pum pum pum pum pum pum pum. Gosto desse ritmo, Carlos Bonaparte, nem Mato Grosso. A minha resposta não vai ter muito a ver. Bom, mas para já, Grammys. Melhor desempenho tradicional de R&B. Gary Clark Jr. com Please Come Home, por favor, volta para casa. Fantasia, Fantasia com Gary Wright, Maisia, Quiet Fire, Gregory Porter, que é irmão do Harry Potter, para quem não sabe, Hey Laura e Ryan Shaw com Yesterday. Olha, eu vou para o primeiro nome, vou-te explicar porquê. Gary Clark Jr., como foi voltar para a porta para casa. É o único nome que eu conheço. Please Come Home. Não conheço. Aliás, a única música... Não, vou-te explicar porquê. Porque eu antes conhecia muito mais, porque havia as contagens que eu passava aqui na Antena Best. O American Country, o American Rock, o American Alternative. Ganhaste, é Please Come Home. Pronto. Acertaste. Melhor desempenho, melhor performance, R&B, Rhythm and Blues. Tamar Braxton com Leavenworth, vai ver esse nome. Snarky Puppy com Lola Hathaway e a música Something. Something is right. Anthony Hamilton com Best of Me. Yatus K-Cod featuring Key Trip com Nakamura. How Many Drinks de Miguel com Kendrick Lamar. Este featuring. Eu estava em 62, mas tínhamos não gostado de nenhuma. Vou para Tony Braxton. Não é Tony, é Tamar Braxton. É isso. Tony Braxton. Também canta. Snarky Puppy com Lala at the Way Something. Foi a quem? Não acredito. Não acreditas? Olha para o monitor. Não, não é isso. Melhor álbum de música. Mas é que eu disse, tens a conversa de. Cara, estás chegando. Melhor álbum de música alternativa. Tame Impala com One Reason. Nine Inch Nails com Hesitation Marks. The National, Trouble Will Find Me. Nico Case, e vem aí um nome do álbum que eu nunca vi tão grande. The worse things get, the harder I fight, the harder I fight, the more I love you. Fuck it. E Vampire Weekend com Modern Vampires of the City. Eu, se fosse o Nico Case, chegava a meio do álbum, já tinha sido comprar. Ah, bem. No meio do nome do álbum. Volto a ficar em decisão entre dois, mas acho que se não acertar, também por pouco. Tame Impala. Não. Vampire Weekend com Modern Vampires. Eu também decisão entre esses dois. Melhor álbum rock. Black Sabbath, 13, David Bowie, The Next Day, Kings of Leon, gosto destes, Mechanical Bull, Led Zeppelin, Celebration Day, e Neil Young com Crazy Horse, Psychedelic Film, e Queens of the Stone Age, Like Clockwork. Led Zeppelin. Ganha. Vai, foi mais pro off. Celebration Day. Por acaso, Led Zeppelin, vamos lembrar alguém que eu visitei esta semana. Eu conheço dois álbuns melhores do que esse, mas aí era mais pelo melhor canção rock. Esta deu em direto, eu vi quem caiu. Doom and Gloom, Rolling Stones. God is Dead, Black Sabbath. Best Rock, Cut Me Some Slack. Paul McCartney, Dave Grohl, Chris Novoselic e Pat Smear. Achei que uma abração foi boa e não conhecia. God is Dead, Black Sabbath. Panic Station, The Muse. Vou pôr do Paul McCartney. Ganhou. Mais uma vez a questão simbólica. Tu achas que é o Dave Grohl? Que era o senhor Lanega dos Foo Fighters. Ah, eu sabia que havia também aí outro dos Beatles. E o a Paul McCartney. Não, isso não é... No... E o Chris Novoselic também era dos Nirvana. Ah, também estava a ideia que havia... Não. Mas o Paul McCartney... Bem, eu quando falo nisso mais. Eu sabia que o Chris Novoselic era dos Nirvana. E o Dave Grohl é o vocalista dos Foo Fighters, que era baterista dos Nirvana. Já não sabia. Ah, pois. Já não sabia. Já não estava. Não estavas a recordar, porque até foi ele que matou o Kurt Cobain. Diz-te. Melhor desempenho metal. Black Sabbath, God is Dead. Anthrax, TNT. Dream Theater, The Enemy Inside. Killswitch Engage com In Due Time. Fonbeat com King Diamond com Room 24. Qualquer uma destas... Era uma porcaria. Não, qualquer uma destas merece o prémio, mas eu vou para a primeira. Black Sabbath, God is Dead, e acertaste. Uau. A próxima música... Às vezes até... Confesso que era há músicas que nós colocamos na nossa lista de ideias para este programa, mas há umas que gostaríamos de trazer mais rapidamente do que outras, ou com maior gosto. Esta é uma das que estava com o maior gosto, desde que a conheci em 2012, provavelmente. Eu fazia questão de trazer isto aqui. Vou responder à música do... Tiveste de hipóteses para escolhê-la? Não. Neste contexto, não. Porque eu escolhi muitas músicas portuguesas durante muito tempo, e esta não é. Ah. E nas respostas... Responder as contas, quer isso. Quer isso que eu ia dizer antes de me interromperes. E então, devidamente, eu vou responder a duas questões relacionadas com o Barto Negro. Primeiro, como é óbvio, o Barco Negro é uma versão muito posterior à música original. Claro. E eu vou trazer uma versão também muito posterior à música original. E... Olha, guarda-me... Só um parênteses, antes que me esqueça. Guarda-me o nome da música da Laura, para depois... Da quem? Tem uma coisa, uma música que se chama Hey Laura, do Country. Acho eu. Que nas nomeações? Sim. Ah. Depois guarda-me o nome, não deixes de ter, dava jeito. Depois, além de ser uma versão que vamos ouvir, é também uma resposta em termos instrumentais ao Barco Negro que eu conheci, que era só guitarra. Quer dizer, só o Bessul. Sim, sim. Mas na base era guitarra, e o que nós vamos ouvir só tem uma guitarra a tocar e duas vozes. Quem são as vozes? Eles vêm de Nashville, no estado do Tennessee, dos Estados Unidos da América. E chamam-se The Civil Wars. Porque é que o Alcado disse que ia dizer aquela nomeação de country, porque o vencedor foi esse grupo, The Civil Wars. Ganharam, mais uma vez, um Grammy. Já foi o terceiro que ganharam. Porque já em 2012 eles tinham conquistado o melhor performance, o melhor duo ou grupo de country e o melhor álbum folk. E agora também foi o melhor álbum qualquer coisa, ganharam agora, não foi? De country. Não interessa. E eu vou dizer algo com a explicação, além da música em si ter marcado o meu meio e final de 2009 de estar sempre presente, a tradução em si, eu vou já lá, este grupo, eu conheci-o através de algo que o Carlos Bonaparte vai gostar desta minha intervenção, da minha explicação. A internet traz coisas positivas. E foi através de mails que me enviaram. Um dos mails foi um vídeo com uma atuação destes dois jovens, maneira de dizer. Eles chamam-se Joy Williams e John Paul White. Têm os seus 30 e tal anos, digo eu. Neste momento até estão parados. E eles juntaram-se para criar um conceito, não é original, porque eles não inventaram nada, mas diferente da maioria. Um formato acústico em que nota-se ali uma interação com o público muito maior, mais próxima. E eles, neste vídeo em que eu comecei a ouvir, ele começa com a guitarra. Pum, tac, pum, tac, pum, pum, pé, pum, pum, piu, tum, tum, tac. E o que é isto? E ele começa. Pegaram na música do Michael Jackson, chamada Billie Jean, e transformaram de uma maneira que é daqueles... Não acontece isso muitas vezes no meu caso, mas é daqueles casos em que eu prefiro muito mais ouvir esta versão do que o original. Até porque consta-se que já estava há 5 horas no estúdio a gravar aquela música. Ele estava sempre à casa de banho. Mas isso era nas músicas todas, não era só... Ah, mas isso era... Como single, esta música já foi lançada em 83 e do álbum Thriller, o álbum mais... Exatamente, com o maior sucesso comercial de sempre. E, não sei, porque ele depois lançou 9 no Dangerous. Qual era o álbum que tinha o Dangerous? Em termos de percentagem. Talvez. Sim, a percentagem é... Do álbum Thriller, isto quase 20 anos depois, em 2011, eu ouço os The Civil Wars a cantar isto ao vivo, e vamos ouvir a versão ao vivo, foi através do vídeo que eu conheci, foi através deste vídeo que vamos ouvir. Vou mostrar também o Carlos Bonaparte. Que isto é outro mundo, isto não vou dizer que acima disto não há nada, mas a maneira como eles... Então, é que eles juntam tudo aquilo que eu gosto de ver num desempenho. Não há fogo de artifício. Desculpem, não há festival de Eurovisão da Canção. Não há... Não há barulhice a mais. Mas, ao mesmo tempo, há diálogo com o público. Há descontração. Também não há formalidade a mais. Há descontração. Há uma guitarra. Há duas vozes. E há ali um entusiasmo, e qualidade nas vozes e no instrumental que fizeram. E um à vontade, ao mesmo tempo, sem se desconcentrarem. Ela a sorrir, quem quiser ver o vídeo de Civil Wars, Billie Jean, ela parece a Filomena Cautela, porque olha-se para ela ao longe, para mim, ela é fotocópia Filomena Cautela. E há aqui muita categoria, diria eu, e algo com que me identifico, por isso há muita, muita razão e muita lógica em trazer Billie Jean cantada com os da Civil Wars. Entendeu, Carlos Bonaparte? Entendi. Então vamos ouvir, está calado. Posso fazer uma referenciazinha? Ai, o caraças, já estamos a andar aquelas... Sim. Das coisas boas que tem a internet. Sempre à frente. Oh, o que é que é isso? Lá vem não, uma coisa muito rápida, Esta madrugada andava à procura de uma música de uma cantora chamada Ana Victoria. Tu conheces? Não. Nem eu. E desconfio que na Europa ninguém a conhece. O que é certo é que o vídeo não pode ser exibido em Portugal, segundo a própria editora. Porquê? Carlos Bonaparte. Não sei, porque devia estar com a cabeça, não sei. Não sei nem que ele tinha a cabeça, mas era, fazia mais sentido que não a exibissem no México. Pronto, para as pessoas não baixarem, porque havia muita gente que conseguia ter aquela música no telemóvel, do que aqui. Aqui, quer dizer, aqui que era bom, porque podiam promover a cantora, precisa de alguém que a conhecesse por acaso. Porque o CD não está aqui a vender em Portugal, a cantora é uma cantora mexicana apenas e só no México, não é internacional. Se calhar o Espanha no Panamá ou nos Estados Unidos, mas para isso não se ouve mal nenhum. Com certeza, ou pelo menos não com a expressão que se ouve no México. Quer dizer, ou seja, a internet, que poderia ser uma boa ferramenta de divulgação, não. Está no YouTube, sim, mas para Portugal não se pode ver. Está bem. Quem quiser que vá ver os concertos dela. Pois, é preciso... Não, sabes o que é que faz? Vai buscar as músicas ilegalmente e é por aí que as conhece, porque pelo vídeo da própria editora não pode conhecê-la. Muito bem. Okay, tá dito. E esta música, o termo em inglês é loop, não é? Que estamos sempre a ouvir, sempre a dar. Sim, sim, sim. Eu acabava de ver este vídeo e voltava ao início, porque esta Billie Jean... O que eu ia falar ao caso sobre 2009 é que depois, junto de pequenada, na altura que andavam a dançar Michael Jackson, depois de morrer e... Lembras que ele morreu em 25 de 2009? Talvez até havia uns presos lá que estavam a fazer... A pequenada que costumava dançar Michael Jackson, eu depois fui traduzindo para eles perceberem o que era a Billie Jean. Porque a letra diz... A Billie Jean não é minha amante. Essa é uma rapariga que diz que eu sou especial e o miúdo não é meu filho. Portanto, a letra... A letra é isto. Billie Jean is not my lover. She's just a girl. Thinks that I am the one. But the kid is not my son. É isso que ele diz. Muito educado. Só para ter uma noção dos ouvintes que ouve-se tanto, o grande sucesso, mas depois vai só o conteúdo. Não é mau, mas ele no fundo... The Civil Wars. Ele no fundo, ele era um futurista, não é? Basta ver que depois ele teve problemas precisamente com criança, mas não. The Civil Wars, Billie Jean. Oh, nice. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind me, but do you mean I am the one who dance on the floor? She said, I am the one who dance on the floor and around. She told me her name's Billie Jean, and she calls the same. Every head turned with eyes a dream to be in the one who dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Ooh, don't go around breaking young girls' hearts. No. And mama always told me, be careful who you love. Be careful what you do. The lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover. She just a girl who claims. Yeah, my son. She says, I am the one, but the kid's not my son. For 40 days and for 40 nights, I was out of sight. But who can stand when she's in demand? Her schemes and plans. Cause we danced on the floor in the round. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Oh, think twice. She told my baby we danced till three and she looked at me and showed a photo. Baby cried, his eyes were like mine. Cause we danced on the floor in the round. People always told She says, I am the one, but the kid's not my son. So, Billie Jean is not my lover. She just a girl. Billie Jean is not my lover. She just a girl. Billie Jean is not my lover. Eu disse Carlos Bonaparte, Billie Jean. Não, é uma música muito bonita. É. Assim fica mais bonita. Sim, mais. Fica mais. Agora, fica mais de acordo com a letra. Não, fica, sabes porquê? Porque este género de música vai mais no sentido do dia a dia das coisas. Sim. Vai mais este. Sim, este género. Aliás. Aqui. Not my son. Melhor desempenho rock. Radioactive! Os Imagine Dragons. Alabama Shakes com Always Alright. David Bowie. The Stars Are Out Tonight. Led Zeppelin. Kashmir. Queens of the Stone Age. My God is the Sun. E Jack White. I'm shaking. Vou mais para o estado de graça outra vez. Não, Imagine Dragons. Radioactive. Música a pensar no Carlos Bonaparte. Ainda bem. Melhor álbum vocal pop tradicional. The Standards, de Gloria Estefan. Viva Duet, de Tony Bennett, com vários artistas. To Be Loved, de Michael Bublé. CeeLo's Magic Moment. Como é que é isto? Ah, CeeLo Green. Não é isso, é que aqui no site dos Grammys deixaram aqui uma tag à vista: Bad Link, Invalid Mode, Idea, aspas, 1444701. E só depois é que aparece em Logreen. E o álbum Now, de Dionne Warwick. Epá, eu não conheço o suficientemente destes álbuns, nem sequer sabia que aquilo era o Stefan tinha lançado um, mas vou por um que é muito bom, de certeza, mesmo que não tenha ganho, é bom. Que é o To Be Loved, do Michael Bublé. E foi o que ganhou. Tu tens de ser mais alto. To Be Loved, do Michael Bublé. Vamos para as 10 mais no European Tour. Ah, melhor... cá estamos, não me interessa. Melhor álbum dance eletrónica. Isso, de certeza, o Carlos conhece os álbuns do Zinis Alpin. Settle, de Disclosure. 18 Months, Calvin Harris. Atmosphere, Cascade. Rhythm Access Memories, Daft Punk. E A Color Map of the Sun, dos Pretty Lights. Deve-se bem. Obviamente, Rhythm Access Memories ganharam. Melhor recording, melhor gravação dança. Clarity, de Zed com Foxes. Need You 100%, Duke Domin com Eminem and Mac. Sweet Nothing, Calvin Harris com Florence Welch. É só featuring. Atmosphere com Cascade e This Is What It Feels Like, de Armin van Buuren. Com Trevor Guthrie. Ora bem, qual é que é a primeira? Qual é Clarity. Com o Fox. Zed e Fox. Para mim é essa. Ganhaste! O Carlos Bonaparte sabe. Ele ontem à noite teve a estudar os jogos. Se ganhasse Cascade também não ia mal. Melhor álbum vocal pop. Paradise, de Lana Del Rey. Por Heroin, de Lord. Unorthodox Jukebox, de Bruno Mars. Blur Lines, de Robin Thicke. The 2020 Experience, The Complete Experience, de Justin Timberlake. Para mim, é Bruno Mars. Ganhou Bruno... Tens de falar mais do Bruno Mars. Para mim, é Bruno Mars. Bruno Mars ganhou muito bem. And the winner is... Mas para mim era Lana Del Rey. Pop. Onde é que tu inseres a Lana Rey alternativo? É mais alternativo. Melhor álbum instrumental pop. Handpicked, de Earl Klug. The Beat, de Boney James. Tapping Out de Earl Alpert, Summer Horns de Dave Coe, General Albright, Mindy Amber e Richard Elliot e Hacienda de Jeff Lover Fusion. Como é que eu fujo-me do segundo? Earl Klug and Pickett ou Earl Albert e Stepping Out? Essa. Stepping Out ganhou. O Carlos Bonaparte é um conhecedor profundo. E vamos à música. Veja quanto é que isto está. Não fizeste contagem. É, mas já estou a ver que a maioria acertas. Ah, eu fui mais na área do country, que me desliguei muito do country. Siga. Música que nós vamos aqui ouvir é mais uma vez um exemplo de como... não é propriamente que andamos uns contra os outros, não é bem isso. Mas é mais daquela questão do arquivo. Né? O arquivo está a ficar cada vez maior. E depois, não sei, eu continuo a achar, há pouco falaste nisso sem querer, há pouco falaste nisso e nem sequer sabias que ia falar isso também. Mais um exemplo de como a internet é boa. Encontrei esta música porque eu sempre tive curiosidade. Aliás, ao princípio até achava que eles tinham gravado mesmo de propósito para o Jay-Z. Depois comecei a pensar, que há um bocadinho está bem, que isto é o som. Nota-se que o som não é propriamente a mesma coisa. Está um bocadinho mais abafado. Notou-se com devidas divergências e contextos epocais, temporais diferentes, mas notou-se o mesmo no Stan, quando a Dido metem lá o percurso da Thank You. Ah, mas aí foi propositado. Mas nota-se a diferença da gravação? Ah, my sim. My tears are cold, I wonder why. Sim. Depois aparece o dear Stan, I want to be in call. Continua. Mas aí e podia... foste investigar. Peraí, mas aí podia ser. Mas aí foi propositado. O som abafado. Ah. A única coisa que se notava diferente. A única coisa que se notava que era a batida, que nem sempre. Notava-se ali a batida. Mas isso podia ser. Bom. Não sei. Mas aí eu já tinha idade para perceber. De que. Quando comecei a pensar nas coisas, que era. Pronto. Lá ia lá aproveitar alguma música. Comecei a ver muitos a fazerem isso. E eu até foi preciso, por causa de começar a ver muitos a fazer isso, porque algumas das músicas conhecia e depois ouvia em samples, ouvia em músicas rap sobretudo, não é? Basta, nós temos aqui um exemplo muito bom disso, que era o Sam da Kid, não é? Que fazia muito disso, e até foi muito por ele que eu comecei a perceber que isto era moda, não é? Até os Madre Deus, ele foi buscar. Não, isso eu... Aí também foi buscar? Não, foi você sim. Ah. É, foi que eu disse. Eu comecei. Outro grupo que também fez perceber foi os Dilema, porque fomos buscar o Recordar a Viver do Hitor Espadinha. E eu então comecei na altura a pensar: isto. Aqui qualquer coisa. Onde é que isto que vem de trás? Eu escrevia a letra que mais ou menos, como sabia que o meu inglês na altura era péssimo. E um dia vou trazer a lista das músicas com os títulos à maneira do Carlos. Continuando. Escreveste como sabias. E então, não encontrava nada, claro, depois também decidi o assunto. Mas há uns tempos, deu-me para... Encontrei a música e tal, e era assim, olha, vai ser mesmo agora. E encontrei a versão original desta música, que reporta a versão original, mentira, não é a versão original. É o sample, ou seja, a música do sample. Ou seja, onde é que o Jay-Z foi buscar o sample? É isso, mais ou menos. Pronto, e esta vozinha assim. Pronto, fui ver e encontrei esta música. Achei no YouTube, encontrei esta melodia e fiquei a pensar, isto realmente já ninguém queria nada. Já quê? Já ninguém queria nada, já quase só se requeria. Quer dizer, é um exagero. Mas há muitos. Há muita criação. O que eu acho é que é mais difícil encontrar as criações do que as adaptações. Bem nem mais. É porque até às vezes a própria criação, por acidente, vai bater, não é? Tu lembras-te daquela música que parecia de José Malhoa? Sim. Pronto. Que linda és tu, falei com ela no domingo. Que linda és tu, Marco Beto. Por exemplo. Não acreditas em mim. Mulher do meu amigo, não é? É. Não do amigo meu. É isso. Eu não conhecia a música e era o cor era a fotocópia. Percebes? É um bocado por aí. Mas acho que uma vez um tio meu, que é baixicha, disse... disse que... Não, o coro, é o refrão. Eu disse coro, mas depois emendei refrão. Tá, é o que eu digo. Estás a dormir? Não ouves o que eu digo. Nem vês, nem ouves o que eu digo. Um tio meu disse que continua a haver boa música bem produzida. O que é, hoje em dia, o que é mais difícil é encontrá-la. E é por aí. Criação mesmo. Criação. Continua. Mas... Tu descobriste e pensaste. Já não se queria nada. Não, não é isso. Mas fiquei contente por encontrar esta versão. Esta, que é a versão original. Isto foi feito por um filme. Que eu agora não me recordo o nome do filme. Já soube. Esta semana soube. Mas depois fugiu o nome do filme. Mas isto foi feito por um filme. E... Não sei. Faz lembrar. Mas esta... Eu continuo a gostar mais da... Ou seja... Sabes que é giro quando tu... Sabes... É por exemplo, quando tu ouves um refrão no... Olha, lembras-te... O musical Annie, da Broadway. Lembras-te daquela... Opa, dos reclames dos discos que dava na Eurosport com o fundo azul. 1977. Sim. O ano sabia, 77. Não sabia... Era um musical, não era um filme. Era um musical da Broadway, sim. Aqueles famosos. No teatro. Sim. E então aquilo... Não sei se lembras... Quando dava os reclames na... Aerosport e na VH1, da venda de discos. Sim, sim. Estava sempre a dar If you going to San Francisco. E a outra. Bye, American Woman, o original. Ah, também era. e o Xaralala dos Manga Boys não são deles, não é deles? Há uma versão. Já não me lembro. Pronto, e então dava estava sempre. American Pie do Don McLean, não era. Sim, sim, sim, não era da Madonna. Pretty Woman. Exatamente. Dava-me no Beach One. E então, nos tempos em que da parte da manhã, a Sport TV, que ainda era só um canal, dava a Rádio Nostalgia. Tinha lá a programaçãozinha deles e dava a Rádio Nostalgia. Eu me lembrava disso. Depois começava às 4 da tarde, não é? Depende, quando havia jogos, quando havia coisas que começavam às 9 da manhã. Havia às vezes em que começava às 9 da manhã. Agora um dos canais até 24 horas sobre 24 horas. É, mas... É sexta-feira começam os Jogos Olímpicos, portanto morri a partir dessa altura. Ah, um dos canais ou todos? Não percebi. Um dos canais, o Sport TV Live, é 24 horas por dia. Ah, é? Os restantes não é? Não. Não sabia. Não, por favor. Pensei que fosse. E este agora é porque é um sistema diferente desde que apareceu o Benfica TV. Mais. Mas pronto, mas olha, deve ser dos poucos canais portugueses que ainda fez. E então, quer dizer, faz lembrar precisamente isso. Aquela altura em que a gente ouve uma música e gosta, mas não sabe como é que se chama, também não sabe como é que tínhamos como pesquisar. Não tínhamos como pesquisar, não havia. Lá ficávamos nós com aquele bocadinho, todos a bater na cabeça. Porque depois... Ah, depois havia uma... Que sei lá, Maria Magdalena, havia todas essas músicas que ficavam batendo-nos na cabeça e pronto. E, ou seja, depois, claro, vai-se encontrando, às vezes numa coletânea, e esta música, pronto. E eu agora, ou seja, é interessante depois quando tu encontras a música. A minha irmã uma vez comprou um CD de êxitos que tinha lá de Don McLean. E foi interessante ouvir a versão toda. Eu já conhecia a da American Pie da Madonna. 8 minutos e... toda! Aquilo tinha toda, a versão toda. É o que eu estou a dizer, acho que tem 8 minutos. Então. Tem. E então, olha, outra que também tinha, que era Start to the Kiss. Um bom... E depois, também é de Don McLean, acho eu. E sabes, eu... Era giro, tu pegaste, ou seja, depois quando tinhas a música à tua disposição, pegaste a ouvir a música e dizes, tirando aquela parte, não é nada especial. Ou então o contrário, que é, ei, esta música é mesmo bonita. Mas tu ouves a música e na maior parte dos casos, pô, era isto. E é o que acontece nesta música. Gosto muito daquela parte, mas depois aquilo passa e eu, está bem. Mas estás a falar de quê? Da que vamos ouvir? Sim. Já não me interessa. Quer dizer, neste caso específico a música até é girita. Pronto, é pequena, mas a música até é girita, até é engraçada. Então, e gostaste mais de ouvir no Jay-Z? Mas gostei muito mais de ouvir no Jay-Z. Muito bem. Acho que ele aproveitou a melhor parte da música, que é só o princípio e depois... Final o seu rap. Quer dizer, também é o que interessa. Da Broadway, aquilo que interessa não é bem a própria melodia em si. Também. Há toda uma componente musical. Bem, sempre do contexto. Sim, mas o que interessa mais é, é a própria letra. Por isso é que e da personagem que interpreta, sim, como sim, é interpretado. É, é mais muito nesse bem. Sentido. A canção número 5. Exato. Tem o título It's a Hard Knock Life, vamos quarta 1977. E é da André McLardos com The Orphans. Deixa eu dizer isso, não acho quando diz as coisas a miar. Mete-se em a dó! And the winner is André McLardos e The Orphans! Vamos a 5 categorias finais. Vou deixar uma delas para a semana. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Estávamos aqui, vou ouvir a música. Não, não, não. E diz-me o Nuno. Aliás, perguntaram, então, quando é Jogos Olímpicos de Verão, não é? Os jogos, os programas param. Não é o jogo, os programas param. Quando há Jogos Olímpicos de Verão, tudo para à volta do Nuno. É a mesma coisa. Menos, as, menos Jogos Olímpicos. Menos, pronto. E então, digo, ah, não sei quando é que ecoaram os programas. Ah, não, não, vou também saber e tal, mas isto é só nos de verão. Eu, ah, pois é. O Carlos esqueceu-se que estamos no inverno. Para ele, sexta-feira começavam os Jogos Olímpicos de Verão porque estamos em julho. E então tem toda a lógica. Tá, melhor desempenho, melhor grupo ou duo de pop. Pink e Nate Ruth com Just Give Me a Reason. Rihanna e Mickey Heckle com Stay. Robin Thicke. T.I. e Pearl com Broad Lines, Justin Timberlake e Jay-Z com Sweet and Thai, e Daft Punk com Pharrell Williams e Nile Rodgers com Get Lucky. Bah, qualquer uma destas era uma justa vencedora. Mas... Broad Lines? Fuck! Sim, sim, não, em termos. Tá, é lindo! Tá, não é isso, está tá numa onda tipo. Eu um dia vou trazer isto. Está muito. Pois exatamente, tá, é a mais e. Está muito fixe. E mamocas a mais. Bom. Mas pronto, mas é assim, como é que se chama a categoria? Melhor performance de um grupo ou do pop. Melhor desempenho de um grupo ou do dueto de música pop. Vai, eu vou para a Pink. Não. Daft Punk, Get Lucky. Pois. Com Pharrell Williams e Nile Rodgers. Melhor mais, desempenho... Mais festival aí. Melhor desempenho a solo de música pop. Saba Barrens com Brave. Lord, Lord, Lord. Lord com Royals. Bruno Mars, When I Was Your Man. Katy Perry, Row. E Justin Timberlake com Mirrors. Vou dizer esta e depois vou deixar aqui uma nota. Lord com Royal. Ganhou. Não é Lord com Royal. Lord com Royals. Daft Punk é pop. No, you never seen Royal. Royals. Neste estilo é. Não é bem pop. é mais dance, eletrónico. O melhor artista novo ou melhor revelação? Ed Sheeran, já ouvi. Casey Musgraves, Kendrick Lamar, James Blake e Macklemore e Ryan Lewis. Macklemore. Ganhou Macklemore e Ryan Lewis. Canção do ano. Just Give Me a Reason, cantada por Pink e Naturus. Royals, Lord. Locked Out of Heaven, Bruno Mars. Roar, Katy Perry. Same Love, Macklemore, Ryan Lewis com Mary Lambert. É pela surpresa que foi, acho que foi mesmo para Lord. Lord ganhou Royals. O Cássio Bonaparte sabe. Eu acho que ele teve a investigar ontem. Não, para cá não tem. Bom, afinal vou deixar duas categorias para a semana. Não vai. É que vai integrar numa das minhas coisas. Mas muito bem, Carlos Bonaparte, estou satisfeito com a tua noção de... O Carlos Bonaparte disse há bocado que gostava mais da versão de Jay-Z do que desta coisa. Então vamos ouvir Jay-Z. Já íamos ouvir na mesma, porque eu mal ouvi It's a Hard Knock Life. Eu, ei, recordações da MTV quando dava música. Lembras-te quando dava a letra por baixo? Não. A letra não. Não era a letra? Ou era a letra? Eu acho que era a letra que dava por baixo. Mas pronto, lembro-me perfeitamente esta música. Lá está o nosso ano mágico 99. Porque o single foi lançado no final de 98 e chegou mais às nossas bandas a partir do início de 99. Chegou até número 2 no Reino Unido, no UK, The Official Shorts Company. No Billboard chegou número 2, mas só na lista de singles rap. Acabou o ano de 98 na posição 89 no Billboard. Mas esta música faz-me lembrar os meus tempos de adolescência. Início, em que MTV e VH1 e depois Sol Música eram os cúmulos do dia-a-dia, os pontos altos da televisão no nosso dia-a-dia. Lembro perfeitamente do vídeo desta música da versão do Jay-Z, que já agora foi incluído no álbum Volume 2, Hard Knock Life. Mas agora, a letra não, também não acho que não é dele, a letra. Pois, a letra acho... da parte de rap, não sei. Sim, acho que ele foi buscar uma música. Não te sei dizer. Acho que ele rapou música. E por falar... Duvido. E por falar em VH1 e... Pelo menos partes da letra, parece. E essa coisa. Esta música, quando a VH1 elaborou as 100 melhores canções de sempre de hip-hop, esta música apareceu no número 11, à porta do número 10. E foi o primeiro single do Jay-Z a conseguir um sucesso fora dos Estados Unidos da América. Chegou ao top 10 em vários países. E tal como eu já disse, chegou até número 2 no Reino Unido. E estas recordações da adolescência e depois não era só isso, não sei se aconteceu mesmo. Na parte do rap, a gente tentava perceber o que eles diziam e não apanhava um caraças. Ainda hoje. Eu quando estava com o movimento das cores no ecrã... Não, estou a dizer em relação à música, ao ouvir. E ficava sempre com aquela coisa... Tim, tim, tim. Que é isso? Tem, tem, tem. E a gente estava a entender e tal. O Jay-Z, que está bem, foi o protagonista da primeira... Como é que se diz? Da primeira atuação nos Grammys. A Beyoncé cantou... Como é que chama a música? Que eles chamam ao vídeo na praia. Drunk in Love, acho. E uma coisa assim. Portanto, também está relacionado com os Grammys. E como resposta ao Hard Knock Life, vamos ouvir a versão... Porque eu não conhecia, lá está. A rádio ensina-me coisas. E eu só ontem, quando ouvia, e hoje outra vez, mas ontem quando ouvi a escolha do Carlos Bonaparte, só ontem é que eu conheci o original deste Hard Knock Life, porque até ontem, até ao final de janeiro, já estamos em fevereiro com o Carlos Bonaparte. É verdade. Até ao dia 31 de janeiro não conhecia onde é que o Jay-Z tinha ido buscar. Lá já era como tu, tinhas a noção de... Mas esta parte do It's a... Foi que tu disseste ao bocado. Esta parte do It's a Hard Knock Life não encaixava muito bem ali, mas só ontem é que eu soube onde é que foste, onde é que ele foi buscar. É a rádio que ensina, o Carlos Bonaparte me ensina. Eu logo na altura notava que ele tinha uma... Percebes? Tinha uma... O som era diferente, mas sim. Foi tudo certo. Portanto, vamos estar com o Jay-Z. Já agora, a música chama-se Hard Knock Life, entre parênteses, Ghetto Anthem. Ou seja, é o hino do ghetto. Yo, eu sou bad free. Mas diz-me uma coisa. Tu não te lembras de nenhum programa de passar a letra das músicas para baixo? Opa, lembro-me agora num, que é o karaoke na MTV, mas esse é recente. Agora, há 15 anos... Há 15 anos, foda. Há 15 anos não me lembro. Mas é, até... Sim, mas... sabes que 99 já foi há 15 anos. Não sei se tens noção de... Eu sei. Ainda... Ainda hoje, ou ontem, falei nisso. Acho que foi ontem, ou foi ontem na Hora Zero, ou foi hoje no Sábado 5. Que falei precisamente disso. De que era... Porque havia uma música que era 15 anos mais 14, porque aquilo era... Ah! Ora, nem foi uma coisa nem outra. Foi ontem, mas foi no Agora Não. Que eu falei no porque ontem trouxe 3 músicas de cada artista, mas o primeiro estava presente do 1 ao 3, o segundo do 3 ao 5, o terceiro a sequência do 5 ao 7 e a quarta sequência do 7 ao 9. Muito bem. Pronto. Já agora, no dia 1 de fevereiro de 2011, faz hoje 3 anos que era terça-feira, e ouvimos Rui Veloso, Não Há Estrelas no Céu, Um Lado Lunar de Rui Veloso, De Um Linda Parva Que Sou, e eu lembro perfeitamente quando conheci esta música e onde é que estava, Um Contra o Outro de Gil Linda, Tonisha, Menina, e Eu Sou Aquele, de Rafael, do Festival Eurovisão 1906. Que até pois hoje, eu conto uma história do Eu Sou Aquele. Bom, agora sim. Vamos embora, escutando o Jay-Z. Hard Knock Life, Ghetto Anthem, que é para fechar isto com Yo, eu estou aqui, estou a representar o próprio pessoal, não percebo nada com isto. Pode ser, Carlos, uma parte. Pode ser, vamos embora. Voltamos no dia 8, se me apetecer. Até para a semana. Take the bass line out. Jiggle. Let it bump down. From standing on the corners bopping to driving some of the hottest cars New York has ever seen, for dropping some of the hottest verses rappers ever heard, from the dope spot with the smoke block clinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell, my only hell. But since when y'all niggas know me to fail? Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips or shots, and if you with me, mama, rubber your tits and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my plot is stick up the world and split it 50-50. Let's take the dough and stay real jiggy. Let's sip the Chris and get pissy-pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The Life and Times of Sean Carter, nigga, Volume 2. Y'all niggas get ready. Niggas locked down in a 10x4, controlling the house. We live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing they ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers that's born the clock. No one will be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size. Green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. Shit, I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? Gotta eat, stay on my toes. Got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustling still inside of me. And as far as progress, you'd be hard-pressed to find another rapper hot as me. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it till the second one came out. So I stretched the game out, extra name out. Put Jigger on top, and drop albums non-stop for ya, nigga.